batalha, Gedeão se levantou com 300 valentes. A vitória chegou. Cansados, mas firmes, em fé seguirão. O Senhor nos guia em nossa salvação. Ó Senhor, reina sobre nós, em cada luta, em cada voz. Nos livrastes da mão do inimigo, teu poder é nosso abrigo. E os homens de Sucote duvidaram então, mas Gedeão em fé clamou em oração. Quando eu voltar, a vitória será. Com o Senhor ao lado, nada nos faltará. Nosso defensor em todos os tempos, nosso salvador. Zeba e Salmuna derrotados estão, Gedeão em coragem, escuta o coração. Não sou eu que reino, mas o Senhor que nos guia em vitória com grande fé. Nossa memória não venha se apagar, lembraremos sempre de ti, ó Senhor, em cada batalha, és nosso valor. Em cada batalha, és nosso valor.